Me parece que essa é a especialidade da casa. Tira lágrimas de um homem, meu cumpade, que fase. É certo quanto meu afeto por ela afeta mim. Perco a fé, passa a brisa, só deprê, amor, anfetamin. Ela é o meu próximo céu, meu próximo inferno. Ela é o meu próximo réu, amor eterno, só materno. E o que é familiar num quarto de motel? Amor eterno, só metendo el. Gata, você é especial e memorável, mas não sou material namorável. E na moral, vem que vem quente, que eu tô fervendo a uma cota. Do jeito que cê gosta, eu bato forte na xoxota. Que importa, puro fogo, até pedir arrego. Mas alguém tem que trabalhar, e nesse jogo eu fico pego. A gente se entende, as minha nega, eu sou seu nego. Mas eles não se entendem, o sucesso e o sossego. Não tem como saber sem ir aonde a gente vai chegar, bi. Corri voar, agora eu vou voar, e não tem como saber sem ir aonde a gente vai chegar. Corri voar, mas e melhores blues assinado Guzzi. Corta pra antes, paranoia delirante. Avião que não decola, amor hoje só amanhã. Agora a luz da claraboia nos amantes. Avião decola tarde, hoje tem amor de manhã. Hey ho, let's go, 1, 2, 3, 4. Vem comigo, gata, my little Ramona. Ando sozinho, mas não ando só. Esse é meu caminho, amor. Cão sem dono, sei lá, de sem dona. Gatona, tirou day off, é meia maratona. Vem de boa, bem de boa, vem à toa, vem à tona. O que me mantém sobe é uma fé insana. E eu boto fé que essa noite a gente sobe, quebra a cama. Quando as luas tapam sóis, os eclipses somos nós. Toda nua em toda rua eu ouço a sua voz. Insônia na casa de ópio. O amor mais verdadeiro que eu vou ter nesse mundo é o amor próprio. Não tem como saber sem ir aonde a gente vai chegar, bi. Corri voar, agora eu vou voar, e não tem como saber sem ir aonde a gente vai chegar. Corri voar, mas e melhores blues assinado Guzzi. Não tem como saber sem ir aonde a gente vai chegar, bi. Corri voar, agora eu vou voar, e não tem como saber sem ir aonde a gente vai chegar. Corri voar, mas e melhores blues assinado Guzzi.